somos peças do tempo da calma. Do não haver sombra nem frio. Sendo a tu olhar como pintura da mestre, a vida entordecendo a tu olhar como pintura da mestre, a terra e o céu acontecendo numa espera dourada, a terra e o céu acontecendo numa espera dourada, e a beleza a cumprir. No cantar da cotovia, os dias sem vento, as horas paradas. A vida entardecendo a tu olhar como pintura de mestre. A terra e o céu acontecendo numa espera dourada. A terra e o céu acontecendo numa espera dourada. E a beleza a cumprir-se no cantar da cotovia. No cantar da cotovia, no cantar da cotovia, no cantar da cotovia, no cantar da cotovia.